Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos, do Vale do Paraíba e agora do mundo todo, porque nós estamos falando através da internet. A doutrina espírita vem nos trazer o conhecimento das vidas passadas, da vida futura, e vem também trazer para nós o consolo de vivermos nos dias atuais a atual felicidade, a felicidade tão necessária para que nós possamos suportar os dias que virão. E essa felicidade nada mais é do que viver com tranquilidade, com serenidade e com a paz no coração. Estamos iniciando mais um programa de Vivência Espírita e pedimos permissão para entrarmos em seu lar. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Quem nos apoia são as casas espíritas AME, Anjo Ismael, Jefa, Paulo de Tarso e, sem esquecer também, do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, nossos convidados aqui são o Edson Figueiredo. Isso, Edson. Um rapaz que participou do programa aqui tanto tempo com a gente, faz parte, eu estou falando. Será que eu estava. Apareceu um espírito alemão aqui agora, para poder dar uma errada, né? Edson Figueiredo, nosso irmão Edson Figueiredo. E também a nossa irmã Rose Anderson estão aqui para conversar conosco sobre Falando ao Coração. Né, falando sobre amor, com certeza o papo vai ser muito interessante hoje. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Participe também das nossas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Edson, Rose. E para você, nosso querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga e também a Rádio Online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite e, claro, para você que está assistindo a gente no Facebook Live, um bom dia também para vocês, porque esse programa vai ser reprisado na nossa rádio online. Então, se vocês perderem esse programa, lembrando que vocês podem baixar o aplicativo da Rádio Vivência Espírita lá no Android ou baixar o TuneIn para da Apple e procurar lá Vivência Espírita e ouvir a reprise desse programa que vai passar toda terça, quinta e sábado às 8 horas da manhã. Então, hoje a gente vai, não definiu ainda a pergunta para sorteio, mas vocês podem ligar no telefone 3941-9750 ou 3942-9750, lembrando que o DDD é 12, vocês podem ligar, fazer pergunta e responder a pergunta para sorteio, que aí no final a gente vai sortear dois livros. Então hoje vamos iniciar com a prece. Lembrando, eu até coloquei aqui no Facebook, mas depois a gente vai falar mais, que a gente está com as inscrições abertas do evento do Chico. Aí a gente comenta mais durante o programa. Então vamos iniciar com a prece de abertura com a Marina Ferri, de Taubaté. Pai de bondade, abençoa-nos nesse instante em que aqui nos encontramos. E pelas ondas que navegam no éter, a paz vai se estendendo. Permita, Pai, que nesse instante voltemos os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso coração ao amorável Jesus e que Ele, em sua grandeza, nos inspire sempre os melhores sentimentos, as melhores reflexões e as mais nobres atitudes. Abençoa, Senhor, este grupo que busca levar a todos um pouco do muito que temos recebido. Fica conosco, Mestre, abençoa-nos, Pai, e que a paz esteja em todos os corações, alimentando a fé e a esperança, transformando em gestos de caridade o nosso viver. Assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Amar é uma escolha. Eu tenho um subtítulo aqui falando ao coração. E nós estamos aqui com o nosso amigo Edson Figueiredo e com a Rose Anderson, que fazem parte lá do Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa, e tem esse projeto como de interação e de integração das pessoas. Amar é uma escolha, é o tema de hoje. Bom dia, Edson Figueiredo. Bom dia, Rui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia aqui para a Rose. Bom dia aos ouvintes queridos que estão nos assistindo também nesse exato momento. E assistindo e vendo. E Jorge, gostei dessa. Bom dia, Rose. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes. E agradeço o convite por estar aqui hoje. Tá. Bom dia para você, viu, Rose? Então, nós vamos iniciando o nosso programa de hoje com o tema Amar é uma escolha. E vamos perguntando já para o Edson. É válido escolher amar, Edson? Então, Rui, como nós estávamos pensando antes do programa... É um título muito assim, que se expande, né? Na medida que você reflete sobre ele. E falando sobre o amar, nós estamos refletindo muito como expressar os nossos sentimentos. A grande dificuldade do ser humano é ele se expressar verdadeiramente o que ele sente. Porque nós fomos criados um pouquinho de repressão para expressar o nosso sentimento. Então, quando nós somos, desde criança, né, eu lembro sempre disso aí, quando nós éramos criança e ganhávamos um presente de um parente, e por acaso não era o presente esperado, os nossos pais faziam com que a gente agradecesse e demonstrasse felicidade naquele presente que não nos agradava. Então, desde aí, eu acho que nós fomos criados assim, pensando em falar para agradar o outro, para agradar as outras pessoas e não sendo exatamente sinceros com o semelhante e com a gente próprio. Bom, aqui, então, a primeira pergunta que nós fizemos é válido escolher amar? E se a gente não quiser amar, o que nós podemos fazer? Vou passar essa resposta. Para a Rose. Hein, Rose? Se a gente não quiser amar, o que a gente pode escolher? Hein? Bom, se você não escolher não amar, com certeza a sua vida não vai ser tão positiva, né? Você vai ter, com certeza, os frutos que você vai colher vão ser mais amargos. Mais amargos. Isso. Então, amar é viver, é ter uma vida mais doce, mais suave. Exatamente. Ah. Até porque o ser humano, nós, quando viemos ao mundo, nós já trazemos isso em nós, é inato, né, a escolha de realmente amar. O problema é que, devido a, por exemplo, a infância, como o Edson já afirmou, psicologicamente fala-se que quando a criança, na infância, passa por algum processo de trauma ou de repressão, desculpa, com certeza vai se tornar um adulto com dificuldade para poder estar expressando seus sentimentos. Tá. Aqui tem uma outra pergunta. Existe a contraindicação, obstáculo para amar? Se existe, então, quais são, Edson? Então, um dos obstáculos, Rui, é o não saber perdoar, não é? A vida toda, nós vamos tendo dificuldade de perdoar. Só que nós sempre pensamos em estar perdoando o semelhante. E nunca pensamos em que nós temos também que ser perdoados. Se nós não formos perdoar o semelhante, com certeza, através do tempo, nós vamos ficar sozinhos. Porque por mais amigo que seja, por mais parente próximo que seja, em determinado momento ele vai nos decepcionar. Ele vai nos frustrar, porque nós não somos perfeitos. Então, na medida que eu exercito o perdão, eu vou abrindo um campo favorável a eu me afeiçoar às pessoas. Porque quando a gente fala em amor, amor é um processo, né? Primeiro a simpatia, depois eu vou me afeiçoando, até eu passar num sentimento mais profundo e entrar na fase do amor, da compreensão, da aceitação, de um convívio fraterno e mais amigo. Então, seria perdoar. Mas, por exemplo, tem pessoas que dizem, eu não perdoo porque nunca ninguém fez nada para mim. Como é que fica isso? Nunca me senti humilhado, nunca me senti ofendido, nunca me senti revoltado. Como é que fica para essas pessoas? Bom, primeiramente, uma pessoa realmente privilegiada, né? Porque o que é impossível viver nesse mundo que nós vivemos sem ter passado por nenhum motivo, necessidade de poder estar perdoando alguma coisa. E a gente fala o perdoar até por pequenos atos, por exemplo, diariamente, se nós somos mal atendidos em algum momento, alguém esteja prestando algum serviço, ou até num telefonema, às vezes você liga para uma operadora telefônica e não é muito bem atendido, você também está. São inúmeros momentos que nós precisamos estar perdoando automaticamente. Agora, quando fala-se de um perdão mais profundo, eu acho que mais importante é a pessoa conseguir se auto-perdoar. Eu acho que é muito mais difícil você se perdoar do que você perdoar o próximo, porque então, você convive com o problema, né, 24 horas. É, porque você não pode dar aquilo que você não tem. Exatamente. Se você não se perdoa, como é que você vai perdoar os demais, né? Isso é uma situação que a gente sente, que muita gente não se perdoa e também não perdoa os outros, e é uma pessoa amarga, né? Exatamente. É muito difícil, porque a gente vai estar exemplificando o que a gente vivencia, né? É o primeiro passo, né? Então, primeiro você tem que dar esse exemplo. E para fazer isso, há um requisito também, que é o autoconhecimento. Então, exatamente. É olhar para dentro de si, para conhecer as suas verdades, conhecer seus defeitos, suas virtudes, para poder saber onde corrigir, entender que aquilo é um defeito, para poder se perdoar também, né? Então, não é uma coisa que é fácil falar, né? Mas tem que começar a olhar para dentro. Deixa eu só comentar aqui que o Antônio Bessa entrou, mandou um bom dia. A Sônia Santos, que estava aqui com a gente semana passada, entrou aqui também. A Cristine Arantes. A minha tia Irene de Souza Espírito Santo, lá de Santos. Ela mandou um bom dia, pessoal. Rodrigo, o Gu, Gustavo, meu primo, tá te mandando um beijão. Como ele mesmo falou. Que legal, outro para você, Gustavo. É muito bom. Quem sabe quando vocês vierem aqui, a gente traz vocês aqui, né, o Gustavo aqui na rádio para conhecer também. Fica uma promessa, hein, Gu, você vir aqui. A Rita de Cássia, a Marcelene Rosa, a Rita, a Graziele também entrou aqui. E a Sônia Santos também está falando aqui, também falando para a gente falar um pouco mais próximo do microfone. Obrigado, Sônia. Então, obrigado pela participação. Deixa eu só comentar aqui também no WhatsApp, o Carlos, que ele está lá em Pedro Leopoldo, está mandando um ótimo programa a todos. Tenho muito pertinente o tema, né, aos dias de hoje. Afinal, amar depende única e exclusivamente de si próprio. Isso me faz lembrar um banner que há em muitas casas espíritas. Jesus de fronte a uma porta, e a porta de seu coração. Mas não há maçaneta, e a porta se abre apenas por dentro. A escolha que ela tem abre para o nosso amigo Jesus, apenas quando estiver apto a isso. Amar é uma escolha sim, e das melhores. Legal, Carlos. Aí o Jorge fez legal. Uma música baseada nesse tema, né, Jorge? Batei e abri servos-á. Buscar e achareis. Buscar e achareis, né? Rui, eu tenho um complemento aqui, Rui. Eu estava aqui do livro Laços de Afeto, no capítulo 9, diz assim: fundando seu egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? A resposta do espírito Emmanuel de Fô diz a seguinte: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então está muito vinculado ao processo de vivenciar sentimento, a educação, a parte cultural, o meio que a gente vive. Isso influi muito e é determinante. Existe, por exemplo, nós trabalhamos muito, principalmente nas escolas de aprendizes do Evangelho, eles trabalham muito com a transformação moral, com a reforma íntima, né? É o que se fala mais, né? Você começa o curso de aprendiz do Evangelho ali, são 100 aulas, mas desde a primeira aula até a última é impossível passar uma aula sem alguém falar em reforma íntima, né? Que o objetivo correto da escola é a reforma íntima, que é o objetivo da doutrina espírita, que é a transformação moral. E a gente, para você fazer isso, você tem que trabalhar vícios e você tem que trabalhar defeitos morais, né? Vícios, todo mundo sabe o que, que é. Os vícios, eles são externos. Agora, o que a gente chama de defeitos morais são sentimentos, são coisas que estão dentro da gente. Exato. São coisas internas. E aí que está a maior dificuldade da gente, né? E como está a maior dificuldade da gente, como que a gente pode vencer abertamente ou vencer essas barreiras abertamente para expor os nossos sentimentos no sentido assim, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa egoísta, eu sou egocentrista, né? Eu sou ciumento, porque ele está dentro da gente. Tá é difícil dentro, você botar isso para fora para você trabalhar isso, né? Embora você tenha a doutrina espírita oferece ferramentas para a gente, mas ainda é seu, né? O sentimento é um segredo. Como que a gente faz para quando você isso? Menos espera, ele emerge, né? Umas reações que você inesperada para você. Eu penso assim, Jorge, realmente é bastante assim trabalhoso, eu digo, né? Porque quando você tem assim na sua casa, em qualquer lugar que você passa todos os dias e tem um degrau, então você já costuma ir com esse degrau. Quando esse degrau é tirado, isso aí com uma coisa concreta que você está vendo todo dia, você passa por ali e a sua tendência é aquele degrau está à sua frente, ele não existe mais. Agora você imagina dentro de nós o sentimento, não é? Está ali. E nós estamos trabalhando a transformação interior. O sentimento está ali. E nós vamos mexendo, às vezes, só na superfície, não é? Eu acho que nós mexemos na superfície. E não mexemos, não tiramos a casca, como está no Evangelho. Às vezes nós somos polidos por fora, né? E por dentro ainda continua a situação. E como que eu vou trabalhar isso? Através, realmente, da autorreflexão, né? Eu digo mais um pouco, através do exercício da meditação. É tão valioso, e na própria Escola do Aprendiz do Evangelho, tem um capítulo que fala da autoanálise, a necessidade da gente se analisar e se reconhecer. O importante é se reconhecer e praticar o que a Rose falou ainda há pouco, o auto-perdão. Por quê? Na medida que a gente amadurece, a gente se esforça no processo da reforma íntima, eu acredito que nós mexemos com outros níveis de consciência, níveis mais profundos. E esses níveis de consciência vão fazer com que a gente se olhe. Só que aí tem uma situação interessante, porque normalmente a gente costuma comparar. E a gente olha o dia de hoje e fala, puxa vida, quanta coisa eu deixei de fazer. Como é que eu poderia ter agido melhor no passado? Causei tantas coisas que eu infortúnio para mim. Hoje eu estou vivendo uma situação que eu não gostaria. Aí nós temos que praticar o auto-perdão. Ou seja, não, agora eu sou uma outra pessoa, né? Já não sou mais aquele Edson lá do passado, entendeu? Quer complementar, Rose? Uma outra maneira de você conseguir, por exemplo, trabalhar isso, é quando a gente fala do falando ao coração. Como é que funciona essa interação? A pessoa tem que se colocar à mostra, porque nós temos receio realmente de mostrar quem nós somos. Só que quando estamos em grupos e vamos percebendo que todos nós somos muito semelhantes em relação a algum assunto, a gente fica mais à vontade para poder estar se expondo, porque não se sente estranho. Então, a coisa vai fluindo e quanto mais a gente fala sobre algo que a gente identifica que nós temos, mais nós vamos trabalhando melhor esse problema. É interessante, viu? É interessante que quem pediu para que a gente fizesse uma reflexão do que a gente fez durante o dia foi Jesus. Ele, quando ensina aos seus discípulos o Pai Nosso, que nós encontramos os dois evangelhos, de Lucas e de Mateus, ali ele fala, você procura entrar num lugar tranquilo, sereno, faça um balanço daqui, quer dizer, balanço nós estamos falando agora, né? Mas faça um levantamento daquilo que você fez durante o dia, peça perdão para essas pessoas e faça a oração do Pai Nosso, né? Que é coisa bonita, que há 2000 anos ele já falava dessa auto-reflexão, né? Mas você falou em o que é falar ao coração para vocês dois? Bem, Rui, falar ao coração foi um programa que está inserido nas tarefas da fraternidade dos discípulos de Jesus. Então foi criado no sentido de facilitar com que nós aprendêssemos a se expressar em grupo. E os dizeres do Falando ao Coração, para que a gente entenda bem, diz assim nas palavras do Espírito Hermâncio de Foucault: educar para ser, educar para conviver bem consigo, educar para ser feliz, eis os pilares da harmonia interior, da felicidade à luz do Espírito imortal, nesse século do coração. Então, foi assim eleito esse século como sendo o século do coração, ou seja, o século do sentimento. Nós aprendemos a vivenciar esse sentimento. E no Falando ao Coração, utiliza-se alguns meios de sensibilização. Então, nós temos um assunto, temos um tema, e esse tema é colocado dentro do grupo. E para que isso seja facilitado, existem algumas regras, algumas normas que são utilizadas para se criar um ambiente de ameaça zero, né? Para que as pessoas não se sintam ameaçadas de expressarem seus sentimentos. Então, uma das regras básicas é quando uma pessoa está falando, todas estão olhando para ela, atenciosos, e ninguém deve interrompê-la, até ela expressar o sentimento dela por completo. E ninguém deve também fazer nenhum aceno, né, se concorda ou discorda, nem usar nenhuma palavra, para que isso possa deixar a pessoa à vontade dela expressar o sentimento dela. Pois não, Rodrigo? Não, eu queria comentar, reforçar o que você falou, porque eu e a Camila a gente participou, né, que eu estava comentando com você, Falando ao Coração lá em São Paulo, lá no Grupo Espírita Razim, que é uma das casas assim, que tem mais de 50 anos lá em São Paulo, que é da Aliança também, e eles fizeram, né, um sábado sobre o Falando ao Coração, foi o dia inteiro, e eu achei muito legal que foi, não foi um sábado, foi no dia 1º de maio, e fizeram um Falando ao Coração em homenagem ao Eurípides Barçanufo. Né, porque dia 1º é também aniversário de Eurípides. E eu achei, foi o primeiro que eu participei e eu gostei muito, muito, porque é uma chance de falar diretamente com as pessoas, abrirem o sentimento delas. Né? Então são dinâmicas de grupo, né, que fazem as pessoas se abrirem mais dentro de uma casa. Porque a gente no dia a dia, né, a gente acaba se fechando com as nossas máscaras, né, com a nossa vida, né, particular, íntima, e ajudando os outros, e os trabalhadores acabam não olhando para si. Então, achei muito legal, claro que não é só para os trabalhadores, também tinha alunos da escola de aprendizes, e eu achei muito legal essa experiência, essa iniciativa do Falando ao Coração. Sim, e quando nós estamos nesse momento de falando ao coração, a gente tem que deixar o racional de lado. Então, realmente, um coração vai estar falando para o outro, porque quando deixamos o coração falar, não tem como a gente fazer de conta que é o que a gente acha que está falando ou o que a gente gostaria de estar falando, é o que você é. Então, você tem que ser verdadeiro naquele momento. E a gente observa que esse tipo de atividade, porque a coisa mais difícil que tem, viu, Rodrigo, é a gente falar da gente mesmo, né? Exatamente. E lá na dinâmica outros, é muito difícil. Falar dos outros, falar do vizinho, falar do irmão, não é fácil, mas falar de você mesmo, e aí, é um mergulho que a gente faz. Você falar, né, assim, o que você está sente em relação a isso, é muito legal. Mas, Jorge, está na hora dos nossos patrocinadores. Isso, nós vamos para o nosso comercial, são 8 horas e 25 minutos. O Edson parece que estava engatilhado aí para falar alguma coisa. Isso. Fala, sim, falar? Aqui nós falamos de Eurípides e ele tem uma participação grande aqui no programa, né? Nós sabemos disso, que as energias de Eurípides sempre nos acompanham. E tem uma frase dele aqui, ó: que o amor vença a inimizade e que a humildade destrone o melindre. Eurípides Barçanufo. Então ele trabalha a humildade vai fazer com que a gente destrone todo esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo. Lembrando aos nossos ouvintes que as nossas inscrições para o 10º Encontro Nacional de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã estão abertas. Ontem nós abrimos 300 vagas para o salão com telão, né? Lembrando que as 900 vagas para o auditório principal já estavam esgotadas e nós conseguimos outro salão para 300 vagas, tão confortável quanto o outro, só que só que as pessoas vão ter que assistir a palestra por telão. Então estão abertas, mas a procura também está grande, porque abriu ontem e tem 130 vagas já preenchidas. Ah, 130, então, é isso que eu ia perguntar. Então, né? Só faltam 180, 170. Certo? Então, quem tiver com vontade de ir, inscreva-se logo, que provavelmente hoje ou amanhã as inscrições esgotam. Aí a gente fecha as inscrições e acabaram, né? Quem se inscreveu, quem não se inscreveu, só no próximo encontro. Né? Então, a gente estava esperando, nós estávamos esperando até que não tivesse tanta procura para o segundo lote, mas tá, se já se inscreveram 130 pessoas, é porque está todo mundo correndo. Mas, Jorge, mas isso não impede que as pessoas possam ir lá no evento, né? Participar, conviver, conversar, bater papo. Claro, a pessoa pode passear lá. Agora, não fica estimulando ninguém, não, porque depois, né? A gente estimula as pessoas, daqui a pouco as pessoas chegam lá e daqui a pouco estão querendo entrar e não tem condições de entrar. Não, mas vai ser muito chato. Vai ter crachá, tem crachá e tem gente na porta barrando as pessoas, né? Chato, a pessoa chega lá, tá com vontade de decidir alguma coisa e a gente não deixar entrar, né? Então, dá pra ir lá, sim, ficar na parte externa lá, andar, tomar um lanche, né? Que tem lanchonete, tem essas coisas aí lá, mas é muito complicado, eu acho. É melhor quem tá com vontade já se inscrever agora, né? Mas, Jorge, vai ter um meio de assistir quem não for? Isso, nós vamos transmitir no Facebook Live, aí o Rodrigo vai transmitir. É bem capaz que venha também uma televisão aí para transmitir, uma televisão, não a nossa Visão Espírita, que o Edson, o Nelson e a Rosana vão lá transmitir também, mas o deles a gente só passa depois, né? Eles não passam geralmente o evento, eles passam entrevistas com as pessoas que tiveram no evento, e alguns flashes do evento, mas... Nós vamos transmitir, né? Na semana passada estive lá fechando com o pessoal que vai transmitir também de um salão para o outro, que vai filmar todo o evento. O Geraldo Lemos Neto ligou para nós dizendo que uma televisão dessas web também está para vir, querendo vir. Nós falamos que pode vir, tranquilo, não tem problema. Para fazer a transmissão também, mas nós já estamos programando isso. Nós mesmos transmitimos, o Rodrigo e o grupo que ele está formando lá, transmitir ao vivo para todo mundo. Então dá para todo mundo assistir no Brasil todo e no mundo o nosso 10º encontro. Mas entra aí, www.chicoxavier2017.com.br e faça a sua inscrição. Se tiver com dificuldade para entrar nesse site, escreve assim, www.chicoxavier2017.com.br/site7. Site 7. Site 7, né? 7 e letra 7, né? Letra não, número 7, né? Número 7, que aí pode ser que esteja dando um cache lá que eles falam. E aí dá problema para entrar. Então escreve isso aí. Vamos lá para o nosso intervalo comercial com a música. Agora eu vou homenagear a Dona Odete Arbolato. A Dona Odete está doentinha, né? Está doentinha. Está adoentadinha. Está recuperando, Dona Odete, graças a Deus. Dando uma recuperada. E ela gosta muito dessa música, Força do Amor, e nós vamos colocar o Sérgio Santos aqui para cantar exclusivamente para Dona Odete Arbolato essa música. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Dança não sabia. A paz eu encontrei, pois era tudo o que eu queria. A força desse amor não conhecia. Agora eu já sei viver a vida com alegria. Ó meu Senhor, estou aqui pra te dizer eu te amo. Tu és o abrigo e a luz no meu caminho. Por isso, meu Jesus, já não me sinto tão sozinho. Ó meu Senhor, estou aqui pra te dizer eu te amo. Desse amor não conhecia, agora eu já sei viver a vida com alegria. Tu és o abrigo e a luz no meu caminho. Por isso, meu Jesus, já não me sinto tão sozinho. Ó meu Senhor, estou aqui pra te dizer eu te amo. Ó meu Senhor, estou aqui pra te dizer eu te amo. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 8:38. Nós estamos aqui com o nosso companheiro Edson Figueiredo e com a nossa querida Rose Anderson, que está assistente social, falando sobre o tema Amar é uma Escolha e o subtítulo Falando ao Coração. Então vamos continuando aqui. O Nelson lá do Bosque está mandando um abraço para o Jorge, Rui, Rodrigo e a todos que fazem o programa no dia de hoje. Um bom dia para você, viu, Nelson? E continue nos prestigiando com sua audiência. E aqui a Keca Ribeiro comentou aqui no Facebook Live, falou que quando você foi muito magoado por uma pessoa, você sente que essa pessoa está perdoando no seu coração. Mas você não quer mais contato com essa pessoa, isso é falta de perdão, perdoado, né, ela quis dizer. E aí o Vira Lopes manda um bom dia aos amigos do Vivência, obrigado por esse presente de todos os domingos, penso que amar é não melindrar, é compreender o momento de nossos irmãos. É uma reflexão simplória, mas acho válida. Então a Miriam também está aqui, a Maria Cesira e a Elzira Sobral. E o Aécio também entrou aqui, está assistindo a gente. A Elisa Sobral? Exatamente. A Elisa Sobral. Um grande bom dia para ela, que ontem, a sexta-feira, né, nós estivemos juntos lá almoçando. E também a Elvira Lopes, que é nossa grande amiga lá do Paulo de Tarso, tá? Legal. Então, sejam bem-vindos. Então, vamos continuando aqui, né? Tem a pergunta? Sim, a pergunta a gente já definiu, a pergunta para sorteio. Na sua opinião, é difícil expor nossos sentimentos? Então, assim, né, comente com a gente, mande aí o seu recado, o que você acha, se é difícil expor os sentimentos, na sua opinião. Pode responder também aqui no Facebook Live, que é até mais fácil de responder. Ou, se quiser, também pelo WhatsApp. Pode responder ou ligar para a gente no 12-3941-9750 ou 3942-9750. Jorge. Por falta de informação é que nós não teremos o nosso ouvinte participando, né Rodrigo? A Iracema também ligou para nós, a Iracema do Jardim Satélite, está agradecendo pela música, parabéns espírita que nós encaminhamos para ela, né, semana, há 15 dias atrás. E ela diz aqui, ó, Rodrigo, então ela está participando também do sorteio. O caminho para o perdão passa pela desculpa. Então ela coloca aqui, desculpar, perdoar e amar, né? Teve aqui também o comentário que o ouvinte colocou ali sobre o perdão, é interessante, né? Porque eu acho que nós exigimos demais o perdão, né? Exigimos muito quando você... todo mundo adorou o filme A Cabana. Eu achei um filme legalzinho, né? Porque eu acho que ele obriga a pessoa a perdoar. Ali ele impõe o perdão. É muito legal, muito bem feito o enredo, muito tudo. Só que a gente tem que ter tempo para o perdão. Tem. Né? Não adianta você pensar que você vai perdoar e você botar o braço no pescoço do inimigo e trazer ele para você. Então o que adianta? Você pode desculpar, igual ela está falando aqui, você pode deixar para lá. Isso, no primeiro momento, você desculpa. Não adianta que você já vai trazer aquela pessoa próxima de você. Quando nós temos alguma coisa contra alguém, ou alguém tem contra a gente, isso é vibracional. Não dá para se aproximar. Não. A própria vibração, a energia não deixa. Coração bate diferente. Exatamente. Então não adianta a gente querer forçar uma barra e ser hipócrita, ser mentiroso, achando que você... Ah, só porque você sabe que o certo é perdoar, você já perdoou e você tem que fazer aquilo. Então você vai sofrer muito mais ainda. Né? Então o perdão, ele exige tempo na vida da gente. E outra coisa, olha, você tem que esquecer isso, só se der amnésia na gente pra gente esquecer. Como é que você vai esquecer de uma coisa que aconteceu? Só se der amnésia, né? É como a gente chegar pra um pai ou pra uma mãe que perdeu um filho e falar, olha, você vai esquecer. Vai esquecer? Meu Jorge, é uma questão de maturidade também, que você vai adquirindo. Uhum. Eu costumo usar uma frase... Se é boa ou não é, depende de cada um. Eu falo assim, eu tenho dificuldade de perdoar determinada pessoa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu sei que eu vou ter que perdoar um dia. Então, eu coloco ela no final da fila, entendeu? Eu não digo que eu não vou perdoar, ela está no final da fila. E você não vai ficar, o perdão, já, quando ela coloca aqui desculpar, né? Legal desculpar. Perfeito. Sendo, né? Muito legal. Quando você faz isso, o que acontece? Eu sei que vai ser difícil eu ter um relacionamento com essa pessoa. É uma convivência, né? Mas eu não estou desejando mal para ela. Isso é perdão. Isso. Eu não quero que ela se dê mal na vida, mas eu quero que ela fique distante de mim. Isso não quer dizer que eu não perdoei. Agora, eu não preciso estar junto com a pessoa, chamar ela para almoçar comigo, chamar ela para dormir. Aí o inimigo aprontou um monte de coisa para você, você chama ele para dormir na sua casa. Né? Então, são coisas assim que se nós encararmos com tranquilidade isso aí, é muito mais fácil você chegar num perdão mesmo verdadeiro, porque você está consciente daquilo que está acontecendo e não força a barra, perdoei, está perdoado, mas por dentro lá do coração está dizendo, mas Deus está guardando dele. Viu, Jorge, né? Olha, sangue de Jesus tem poder. Vai, né? Eu já ouvi algumas coisas assim, sabe? Uhum. Eu já ouvi algumas coisas assim. A pessoa fala assim, eu perdoo sempre. Tem coisas que fizeram para mim há 20 anos atrás e eu nem lembro mais, entendeu? Então aí você vê que a pessoa não perdoou, né? De jeito nenhum. Isso é muito relativo também, né, Edson e Rose? Porque a gente vê que... Eu fui fazer essa palestra, viu, Jorge? Sexta-feira estive na AME falando sobre isso. Amai os vossos inimigos. Aí o rapaz perguntou, mas quem é que eu posso considerar como meu inimigo? O Paulo, né? Ele perguntou, quem é que eu posso considerar como inimigo? Então eu pergunto para vocês, o que é que posso considerar como inimigo, como aquelas pessoas que eu preciso perdoar? Talvez não seja também o nosso orgulho, a nossa vaidade, que faz com que a gente sinta ofendido, porque eu lembro quando esteve aqui em São José dos Campos uma pessoa fazendo uma palestra, que está dizendo... O melindre é uma palavra utilizada muito dentro da doutrina espírita. E o que é ser melindrado, ser melindroso ou se melindrar? Então, eu gostaria que vocês dessem um toquezinho para a gente, Rose. O melindre, quando a pessoa age, né, com melindre, ela se importa com pequenas coisas, sabe? Ela pode se magoar com pequenos atos e ela acha que é normal isso. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a maturidade que o Edson estava falando. Tem um livro que chama Maturidade Psicológica, que é da Ângela Maria Salabata. E, segundo ela, existem, na verdade, 4 tipos de maturidade que a gente tem que buscar. É a maturidade psicológica, a mental, a social e a emocional. Então, quando se tem a maturidade psicológica, a gente tem facilidade de entender, interpretar o comportamento das pessoas que nos rodeiam, certo? A mental, você já consegue, por exemplo, analisar melhor racionalmente, e geralmente quem possui essa maturidade mental é uma pessoa que sabe que tem que aprender muito mais, é uma pessoa que nunca se dá... como uma pessoa pronta, preparada. É a pessoa que busca muita informação, que lê muito, que conversa muito sobre as ideias. Essa é uma pessoa que já tem uma maturidade mental. A social é aquela que sabe compreender os seus direitos e que, mais que isso, sabe que tem que respeitar o direito dos outros. E a emocional, no final, que é uma das mais difíceis, que é você conseguir trabalhar os seus sentimentos. Não. Né? Então, quando a gente consegue, fala-se na literatura que a gente nunca vai conseguir ter a maturidade completa. Então, quando cada um tem uma falha em uma dessas maturidades, então cabe a nós identificar essa falha e trabalharmos para a gente poder chegar o mais próximo possível de uma maturidade completa. Pensando nisso aí também, tem um livro do Herculano Pires, que ele fala, chamado O Centro Espírita, ele já resume tudo isso daí em duas coisas. Tem dois tipos de espírito aqui no nosso mundo, os fracos e os fortes. Os fracos é esse que entra sempre com problema de melindre, de querer se vingar, querer fazer uma série de coisas. Os fortes são aqueles que estão sempre numa boa, leva tudo como se fosse coisa normal. Então, e o Herculano Pires era contra, viu, Jorge? Ele, nos livros dele, ele fala muito sobre a reforma íntima. Então, ele fala, dá a impressão que nós já nascemos defeituosos. E nascemos defeituosos, sim. Eu até ousaria discordar do Herculano Pires que nós trazemos, já através das nossas reencarnações, uma série de defeitos que nós precisamos corrigir, né? E é por isso que nós estamos aqui, nesse nosso mundo de provas e expiações. É porque por isso que a gente usa muito o termo também transformação moral, exatamente porque é que é a mesma coisa, reforma íntima e transformação moral. Se você vem se transformar moralmente, também é porque você está com problema, né? Ninguém vai se transformar moralmente para... Se se transformar moralmente, a gente sempre está falando no sentido positivo, né? Não é nunca no sentido... Né? E a reforma íntima também é sempre no sentido positivo. Então, são sinônimos as duas frases, né? As duas colocações. Tem gente que gosta de falar sempre em transformação moral e não gosta de falar em reforma íntima, né? Ele tinha certa divergência com Edgar Morin, porque Edgar Morin que falava muito em reforma íntima. Então, ele não aceitava a reforma íntima. Ele aceitava mais a mudança, né? A evolução, a mudança e assim. E tem outro termo também usado, que é alquimia interior. Né? Isso aí já é mais legal. Porque ninguém sabe o que é. Eu falo o que é. Intelectuais. Né? Alquimia interior é uma coisa muito complexa. Mas eu estava pensando aqui, viu, Jorge? Porque me veio a aula da escola do Evangelho, do homem animal para o homem espiritual. Sim. Então nós estamos nessa ascendência. Nós somos muito extinto ainda. Nossa reação muito ainda primitiva. Né? Então, na medida que a gente amadurece, né, a gente evolui, a gente vai conquistando algumas virtudes que vão nos facilitar. Eu estava aqui lembrando também do livro, eu sempre gosto de frisar, Os Sete Níveis da Intimidade, né, que diz assim, tem um refrão muito bom, diz assim. E quem que é o livro? O livro é do Os Sete Níveis da Intimidade, não me vem agora o autor, mas diz o seguinte, ó, quero ser aceito como eu sou, mas tenho receio de ser como eu sou, porque as pessoas podem não me aceitar. Entendeu? Então é mais ou menos assim, alguém me faz alguma coisa, por exemplo, o Jorge, pegar o Jorge de exemplo. O Jorge me faz alguma coisa e eu não gostei. Mas eu gostaria de falar isso para ele, mas se eu falar para o Jorge que eu não gostei, o que será que ele vai pensar de mim? Entendeu? Então, eu fico com receio de expor, Jorge, eu não gostei, Jorge, do que você fez. Né? Eu fico com receio. Eu fico com receio. Só que, se eu for pensar, do jeito que eu sou, tem gente que gosta de mim e tem gente que não gosta. Se eu, sendo o que eu sou realmente, vai acontecer a mesma coisa. Vai ter gente que vai me aceitar, outros não. Só que eu não enxergo isso ainda. Então, por isso que eu bloqueio a necessidade de ser como eu sou. Entendeu? Viu, Jorge? Mas eu gostei, Jorge. Eu acho que isso é uma coisa que quando o Sebastião Camargo esteve aqui, ele falou justamente uma coisa similar, Edson. É, não ferir a consciência dos outros. Eu achei muito legal. Então, assim, é você, não por medo de melindrar os outros, precaução de não ferir a consciência dos outros. Né? Não quer dizer que sua consciência é melhor ou menor. E quando você estava falando, o Rui estava falando de questão do melindre, a gente lembra Chico Xavier. Né? Porque o Chico Xavier, ele era um exemplo de não se ofender. Então, ele não tinha que perdoar, porque ele não se ofendia. É, né? Ele perdoava os inimigos. Falei, não, não perdoa. Ele falou, porque eu não considero as pessoas como meu inimigo, não tenho inimigo. Não se ofende, né? E eu acho que a gente está muito longe de chegar perto de Chico Xavier para conseguir esse grau de maturidade espiritual, né? Para poder não se ofender. A gente se ofende ainda. E o melindre acaba sendo uma consequência dessa ofensa ainda. Né? Então, talvez a gente tenha que ir na causa, né? Começa a trabalhar, não se ofender, que aí não vai, por consequência, não vai se melindrar, né? E um dos problemas também que nós enfrentamos atualmente é que todo mundo está tentando se adequar dentro de um padrão para poder ser aceito. Né? Nós vemos, principalmente por conta da mídia mesmo, do espaço da internet, das redes sociais, que a pessoa acaba se camuflando para poder agradar o próximo. Muitas vezes na sua timeline, por exemplo, é difícil você colocar determinados assuntos porque haverá críticas. Então, a nossa busca tem que ser no sentido de quanto mais nós conseguimos retirar as nossas máscaras e sermos aceitos pelo que somos, mais felizes nós seremos. Quando o Rodrigo comentou sobre Sebastião Camargo, é interessante que tudo tem contexto, né? A gente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo no momento, né? Porque tem uma palestra agora que eu tenho feito que o título da palestra musical é Moral da História. E tem aquela história da verdade, né? E tem gente que gosta de ser assertivo, ele não se importa se vai ferir a suscetibilidade, se vai ferir a consciência do próximo. Com a verdade, aquelas pessoas assertivas, que ela acha que ela tem que dizer a verdade o tempo todo, mas não mede as consequências dessa verdade que ela está falando. Então, às vezes, não é a questão de você falar a verdade, é o jeito que você fala. E do jeito que a gente fala, a gente pode ferir alguém. Pode. Né? Com certeza. E do jeito que a gente fala, a gente mostra a nossa evolução espiritual, viu, Jorge? Você pode falar um não de várias maneiras. Exatamente, saber falar. Tem a história do sultão, né, que sonhou que tinha perdido todos os dentes e chamou dois sábios para analisar, mas só que era o seguinte, que se errasse era 100 chibatadas, se acertasse, se a resposta fosse do jeito que ele gostava, era 100 moedas de ouro. E aí o primeiro vem e fala para ele, nossa, mas o senhor é um azarado. O senhor sonhou que tinha perdido os dentes, ele falou, sonhei que tinha perdido todos os dentes, então sou um homem. Estou até com pena do senhor, o senhor vai perder todos os seus parentes, né? Aí ele falou, poxa vida, né? Ficou indignado, mandou logo dar 100 chibatadas no sábio. Aí veio o segundo e ele falou, perdi todos os dentes, meu sonho. O que você interpreta? Ele falou que o senhor é o homem mais feliz que eu posso imaginar na vida. o senhor vai viver mais do que todos os seus parentes. Mandou dar 100 as moedas de ouro, né? Então, a verdade tem que ser dita, mas tem que ser dita. Você tem que analisar o jeito que você fala. A conclusão foi a mesma dos dois, só que um levou para o lado positivo, o outro levou para o lado negativo. Quer dizer, porque quando ele falou, todos os seus parentes vão morrer, a pessoa pensa que vai ser agora, vai acontecer aquilo agora, né? Então, o jeito que a gente fala é interessante, senão a gente fere as consciências, né? O Sebastião é muito, assim, a gente estava falando até sobre como ele é uma pessoa muito, ele tem um regime na vida dele, assim, fantástico, de comida, de todas essas coisas. A gente fala, mas você fica hospedado na casa dos outros, o que é que você come? Ele falou, eu como o que as pessoas dão para mim comer. Não tem problema, né? Ele falou, eu como pouquinho de tudo, então não vai fazer diferença nenhuma para mim na vida. Ele falou, você chega lá, a pessoa foi me receber na casa dela, e chega lá, ela fez carne. E eu chego lá, ela fez com o maior carinho do mundo. E chegou e falou, não como carne de jeito nenhum. Quer dizer, você fere a consciência daquela pessoa que preparou isso. Ele não come um monte de carne, ele pega um pedacinho lá e come. Então, viu, Jorge, além de tudo, tem uma coisa que é primordial aí. Porque a nossa verdade é relativa. Entendeu? A nossa verdade não é absoluta. Não. Então, o que eu, para mim, é verdade, para o outro não é. Uhum. Isso tem que estar isso na minha mente. É. Entendeu? E a verdade é de acordo com o meu aprendizado, minha maturidade. Então, o que eu vejo, meus olhos que olham o mundo são diferentes dos demais. Entendeu? Mas Jorge, tem uma história de Dom Pedro II, que ele veio aqui para o Vale do Paraíba e falaram para um fazendeiro que ia recebê-lo. Falaram, você, o imperador, eles gostam, você faça uma comida leve, uma comida mais sutil, mais simples, mais caprichada para ele. E o rapaz então fez lá um monte de doce, um monte de coisa. Dom Pedro foi almoçar e falou, pô, peraí, meu amigo, você trouxe todas essas coisas, mas você não tem arrozinho com feijão para mim comer? Comentar aqui também que o Aécio César entrou aqui no programa. Ah, antes a Karen Estos, né? Ela falou, no meu caso, depende um pouco da pessoa. Acho que ela estava comentando sobre o perdão quando a gente estava falando. Isso vai da vibração e confiança. Acho que só falamos com quem temos uma boa afinidade, com quem tem algo a nos dizer quando expomos nossos sentimentos, independente de qual seja. Respondendo a pergunta, né? Na sua opinião, é difícil expor nossos sentimentos? Então ela respondeu a pergunta aqui. E o Aécio César mandou um bom dia a todos os Vivência Espírita e aos entrevistados desse domingo. Se Deus é amor, segundo as palavras do apóstolo João, e sendo criados com o seu amor, basta-nos apenas que praticamos no nosso dia a dia nas palavras de Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está o amor em toda a sua expressão. Forte abraço a todos. Então, só comentando, né, que o Aécio tem uma coluna no nosso site que é a Luz Infinita. Então, toda semana ele posta, quinta-feira, os artigos, é muito interessante os artigos. Basta entrar lá no vivenciaespirita.com.br e acompanhar a coluna dele. E também tem uma coluna nova, né, Jorge? Quer comentar? Não, a nossa coluna que a gente tem falado aí, né, no nosso site, vivenciaespirita.com.br, é a coluna ela tem o título A Arte de Escrever Bem, né? Por exemplo, essa semana aqui está publicado como que a gente escreve e fala corretamente. Este, esse e aquele, né? Que a gente aquilo, confunde muito, né? Aquilo, aí são variantes, né? É. Este e isto é a mesma coisa, né? Então a gente dá uma olhadinha lá porque está interessantíssimo. Por exemplo, quando a gente fala de este e os seus equivalentes, esta e isso, isto, indicam algo que está próximo de quem fala. Então, quando a gente for escrever, se eu for falar este, esta e isto, eu tenho que ver, mas está próximo de quem está falando, que eu vou falar, né? Porque, por exemplo, né? Este livro que está na nossa mão aqui, o Livro dos Espíritos, contém os principais princípios da doutrina espírita, né, com 1019 perguntas, com a respectiva resposta ditada pelos Espíritos Superiores. Então, eu estou pegando o livro. A gente fala, nesta noite, a noite está acontecendo, irei assistir pela internet a palestra O Nosso Pensamento Cria a Vida que Procuramos, de Haroldo Dutra Dias. E isto que está proposto neste bloco, soluciona toda a dúvida sobre o uso dos pronomes demonstrativos, né? Igual nós falamos aqui sobre o amor neste bloco que vamos passar. Então, e aí, se você quiser saber mais, entra lá para ver como é o esse, né? E também aquele ou aquilo. Então é interessante. Vale a pena, porque você pode até colecionar isso aí, porque o Antônio Favarinha, ele tem colocado de uma maneira tão didática para a gente, que é muito fácil a gente entender, né? É, isso aí, essas coisas que ele coloca. Então, essa semana está lá, este, né, esse ou aquilo. Então... explicando. E o que vai sair amanhã vai ser o porquê. Porque junto, porque separado, porque junto com acento, porque separado com acento, porque junto sem acento, porque separado sem acento. E exemplo, ele pega os exemplos sempre da doutrina espírita para fazer aquelas colocações. Então está muito interessante. Então chegamos à conclusão que a visão vivência espírita é cultura. Exatamente. Né? Por quê? Essa é muito boa, eu acho que o Antônio descobriu que a gente escrevia tão errado aqui também. Não? Ele falava tão errado. Verdade, Jorge. Sutilmente, né, Jorge? Vocês querem que eu faça uma coluninha lá? Viu, Jorge? Ele está usando aquela história. Ele está esclarecendo sem ferir, Jorge. Exatamente. É. O Antônio, que é o nosso irmão, frequenta a Casa do Caminho. É, né? Ele e a Miriam, os dois, né? O nosso livro que vai ser publicado esse mês ainda, que é Nas Trilhas de André Luiz, ele que fez a revisão, ele e a Miriam, os dois fazem a revisão. Ali, se um derruba, outro pisa em cima, gente, né? Um derruba e outro pisa em cima, né? A gente chega lá, você leva achando que você está crente, que você escreveu alguma coisa interessante, quando você volta com rascunho. É outro livro, né? É outro livro. Agora, vamos ver se nós aprendemos com ele, né? E o pior que é o seguinte, fica até sem graça quando ele fala, mas é tão fácil isso, eu fico pensando, meu Deus do céu, não é fácil. Porque ele explica tudo na hora, depois que a gente sai, a gente faz tudo errado outra vez. Né? Mas é interessante hábito, quando né? Você pega isso aqui, porque as pessoas, se vocês entrarem aí e olharem a coluna, por exemplo, cada dia ele fez uma publicação, né? Cada semana a gente solta uma publicação. E nós temos lá, por exemplo, essa semana saiu esse ou aquele, né? A semana passada tinha saído lá. Aluga-se casa ou alugam-se, né? Aluga-se ou alugam-se coisas, né? Outro dia saiu. Houve ou houveram? 2 gramas ou 2 gramas, né? Tudo bem ou tudo bom? É fácil de você, ele consegue pegar essas coisas do dia a dia e explicar pra gente como a gente escreve, você fica gravado pro resto da vida. Só, você pode até colecionar isso aí na hora que a gente estiver escrevendo, dá uma olhadinha lá, porque é muito fácil. E o que vai sair hoje vai ser amanhã, né? Que ele vai publicar amanhã, vai ser o porquê também. Então dá uma olhadinha lá, entra no nosso site, vivenciaespirita.com.br, que está lá na categoria. Nas colunas você olha lá, arte de escrever bem, como todas essas outras colunas que nós estamos colocando aí e criando mais ainda a cada dia para deixar o nosso portal muito mais interessante, além de ter todos os nossos programas gravados também. Vamos queria convidar as pessoas. Vamos para os nossos comerciais, mas antes eu queria convidar as pessoas para o almoço beneficente hoje lá no... nosso lar aqui, né? Almoço beneficente. E hoje é espaguete, sabores diversos, frango assado e salada verde. Almoço das 12 às 14h30 e depois o famoso bingo lá que eles fazem, aquele sorteio de brindes que eles fazem lá. E fica aqui, a obra da Casa de Repouso Nosso Lar fica na Rua Martins Pereira, 183, no Jardim Paulista, em frente ao portão 10 do Estádio Martins Pereira. Então... hoje não tem jogo de futebol no Martins Pereira. O jogo de futebol nós vamos transmitir hoje, do nosso timão aí, São José. Por isso nós precisamos terminar 10 minutos antes. Para entregar para eles, né? Hoje vai ter time mesmo jogando aí, né, Inácio? São José mesmo, verdadeiro, né? De fato. O outro já foi embora daqui? Tá vendo? Quando eu falava que eu não queria nem falar o nome do outro, vocês falaram, você tá contra os times da cidade, você tá contra tudo. O único cara que tinha razão sou eu. Uma hora que só você tem razão. Era eu que tinha razão. É, o e São José do Paraguai. Já foram embora. O genérico foi embora. O Denorex já foi embora já. Nem tá aqui mais. Né? Tenho orgulho da modéstia, o Jorge tem. Deixa eu comentar aqui sobre o Arraiá da Tenda de Umbanda Mãe Maria, que vai acontecer no dia 7 de julho. Na semana passada tinha falado 30, arrumei durante o programa, mas vamos reforçar, no dia 7 de julho, das 18 horas às 22 horas. Então não aconteceu ainda, dá que tempo que é? De vocês sábado, irem. Sábado, domingo? É sexta-feira, sexta-feira, das 18 horas até as 22 horas lá, o Arraiá, que fica na rua Professor Aires de Amâncio de Moura. Aires Amâncio de Moura, número 132, na Jardim Jussara, ali perto do estádio. Do São José, né? Do Real São José, verdadeiro. Estaremos lá, né, Jorge? Estaremos lá tomando espiritão, né? Ô, Rui, dessa vez eu vou falhar, porque nós vamos para Cachoeira Paulista, fazer a abertura do Enarte lá em Cachoeira Paulista, né? Então, falando, nós estivemos em Taubaté fazendo a abertura da Semana Espírita, junto com o Agnaldo Paviani, mandou um abraço para todos vocês, sexta-feira lá em Taubaté, lotadíssimo, a casa André Luiz, Bonani mandou um abraço também, Bonani tá legal, mandou tá um abraço para todo mundo, precisamos trazê-lo aqui, viu? Exatamente, e foi nós fizemos a abertura e o Agnaldo Paviani fez a palestra em seguida, e na sexta-feira nós vamos fazer o Enarte, a abertura do Enarte, que são 3 dias lá em Cachoeira Paulista, sexta, sábado e domingo, mas nós vamos fazer a abertura e vamos voltar, né? Por isso que eu vou falhar lá na tenda de Umbanda Mãe Maria. Se alguém não me ver por lá tomando caldinho, o caldinho lá é famoso. O pessoal vai ter que caprichar no caldinho esse ano, porque quem fazia o caldinho era o Assir, né? O Assir e o Helder esse ano resolveram partir para o plano espiritual. Estão tomando então, caldinho lá no hospital espiritual. Exatamente. Mas então, o pessoal tem que caprichar lá. O Bill esteve comigo, ele está dizendo que o pessoal vai tomar o espiritão, né? Que é... açúcar Quentão queimado senhor. Com açúcar senhor. Queimado com gengibre. Crentão. Crentão. Vamos para o intervalo comercial. Vocês ficam enrolando aí, a gente não consegue ir para o intervalo comercial, né? Agora a música que nós vamos colocar vamos colocar aqui a música O Alvo é o Amor, com Nando Cordel. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Quem quer ser sempre feliz, dê um sorriso. Quem quer ter bastante amor no coração? Todo mundo quer sentir felicidade, mas será que estão fazendo a plantação? Desejamos que você tenha coragem. Essa vida é uma passagem. Passará. Quem tiver amor no peito de verdade, com certeza vai poder assim cantar. Na, na, na, na, na. Eu sou feliz porque eu te amo. Na, na, na, na, na. É tão bonita essa emoção. O nosso alvo é o amor. É só a gente dar as mãos. Quem quer ser sempre feliz, dê um sorriso. Quem quer ter bastante amor no coração? Todo mundo quer sentir felicidade, mas será que estão fazendo a plantação? Desejamos que você tenha coragem. Essa vida é uma passagem. Passará. Quem tiver amor no peito de verdade, com certeza vai poder assim cantar. Na, na, na, na, na, na. Eu sou feliz porque te amo. Na, na, na, na, na. É tão bonita essa emoção.

que pode realizar coisas inimagináveis. Da mesma forma que se agiganta na expressão da arte, da dança, tem a capacidade de se adaptar às situações mais adversas e sobreviver. Enfim, Deus ama de tal forma as suas criaturas que, sem lhes cobrar nada, lhes fornece o mais extraordinário plano de saúde. Um plano de saúde sem carência, sem restrições, sem cotas específicas de utilização. Um plano de saúde que lhes garante vida inesgotável pelos séculos dos séculos. Um extraordinário legado que se chama imortalidade. Deus te ama e tu percebes. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu o sabes, e onde tu estiveres, ele estará sempre contigo. São 9:20. Esse é o momento Gigavale. Edson e Rose, seus comentários. Rui, Jorge, Rodrigo, a Rose, os ouvintes, os carinhosos ouvintes. Enquanto ouvia o conto de hoje, emocionei-me realmente, porque pressenti a presença da minha mãe. E lembrava eu dos desenhos que ela fazia à mão, as flores, as estrelas, enaltecendo a natureza, enaltecendo a criação, enaltecendo Deus. E nesse instante eu quero dizer a todos do meu sentimento de gratidão por ter assim tido uma oportunidade de aprender muita coisa, né, com a minha mãe. No sentido de ser sempre grato às coisas de Deus. Deus providencia tudo para nós. Às vezes escapa do nosso entendimento as oportunidades que a natureza nos dá de presente, graciosamente. Então eu posso dizer desse conto que me tocou profundamente e me inspirou a ter o sentimento de gratidão, principalmente as pessoas que me cercam, as pessoas que estão aqui ao meu lado nesse instante, porque elas trazem um pouco da minha história, e quando eu for daqui para o outro plano, levarei um pouquinho de cada um, né, no meu coração. Viu, Rose? Agora passo as palavras para você. E você está convidado, depois que você passar para lá, a trabalhar no programa Vem Espírito. Continuar, viu, Edson? Não vai ter descanso, Edson. Fazer parte do grupo, né, Jorge? Já faz parte aqui, tem que fazer lá. Durante a mensagem, eu também fiquei um pouco tocada, porque para nós que já somos da doutrina, a gente imagina como viver sem agradecer, sem reconhecer o que Deus nos deu, o que Deus nos permite diariamente. A natureza é simplesmente algo fantástico. A natureza humana é algo fantástico. Se imaginarmos que diariamente, por volta de 40 bilhões de células são renovadas, entendeu? É um mecanismo, é algo assim inacreditável. Então, eu desejo assim que cada um de nós se fortaleça no sentido de buscar apreciar aquilo que nos chega através de Deus, agradecendo as pessoas, ao universo, as possibilidades infinitas em que estamos inseridos. Vamos encerrando o nosso momento Gigavale. Um oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a Rose Anderson e com o Edson Figueiredo, voluntários do GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis, desenvolvendo o tema Amar é uma Escolha. Nós temos aqui a Dirce lá da Vila Industrial, está mandando parabéns a todos, o programa está ótimo. E está dizendo aqui, está faltando humildade e compreensão a alguns dirigentes das casas espíritas. Eles precisam de mais amor. Bom dia para você, viu, Dirce? E continue nos prestigiando. Só comentar aqui que o pessoal entrou no WhatsApp do Vivência, o Marcelo mandou um bom dia aqui, amigos vivencianos, respondendo a pergunta se é difícil a gente compartilhar os sentimentos, né, expor nossos sentimentos. Ele falou que sim, porque nós não fomos criados para expor os nossos sentimentos, pois a nossa sociedade é muito repressora nesse sentido. O Maurício Tomé entrou aqui também, mandou um bom dia a todos, mandou um abraço para o Edson. O Antônio Bessa respondeu a pergunta aqui, falou também, não acho difícil expor-se, complicado é encararmos as consequências da exposição. Quando fazemos, nos fragilizamos e baixamos a nossa guarda. Infelizmente, muitos se aproveitam disso. Acho que podemos e devemos nos abrir, seletivamente e não publicamente, em alguns ambientes. Infelizmente, precisamos manter nossas máscaras e escudos de proteção, não com falsidade, apenas nos preservando. O Sérgio aqui, do Anjo Ismael, também mandou um texto, eu não vou falar todo o texto, mas é legal que ele falou que a dificuldade nisso consiste em vencer três enormes monstros que alimentamos dentro de nós, que é a vaidade, o ego e o orgulho. Todos eles são parentes, né? Foi muito interessante que ele expôs aqui. A Ana Paula e a Patrícia Félix também entraram e deixaram algumas mensagens, mas vamos dando oportunidade aqui para o pessoal falar também. O Forcato entrou, né, citou aqui que o programa está excelente, desenvolvendo o desenvolvimento desse tema, que é um dos grandes problemas, que é o relacionamento humano. Abraço a todos, ao Edson e à Rose também, nosso irmão Forcato, lá de Pindamonhangaba. Voltando aqui ao assunto, Edson e Rose, falando de amor, né, falando de falando ao coração. E hoje, nós percebendo que o ser humano, infelizmente, embora a gente fale tanto em transformação moral, tanto em reforma íntima, que a transformação e a reforma íntima não é coisa de espírita, não, é coisa para o ser humano, é para todo mundo, né? Embora a gente falando tanto nisso e mostrando que isso é importante para o ser humano, a gente está vendo muito consumismo, então as pessoas ainda estão... ainda estão preocupadas com ter em detrimento do ser. Como que a gente pode, vocês chegaram a pensar nesse projeto, como introduzir esse projeto dentro das casas espíritas? Como fazer isso, assim, com essas dificuldades ainda que a gente vê para o ser humano? Perfeito. Eu gostaria de dar início a essa reflexão com esse pequeno texto aqui, ó. O amor é uma escolha. Sabe aquela pessoa que você idealiza, aquela que você espera encontrar um dia, que não vai te magoar, nem te decepcionar, que vai fazer tudo certo? Sim, esse é o seu grande amor. Na verdade, é o seu amor platônico. E nada mal em ter um. Aliás, seria muito bom se existisse. Seria fácil, seria simples, mas não seria amor. É que o amor mesmo é outra coisa. Então, normalmente, nós queremos encontrar em pessoas perfeição. Nós queremos encontrar pessoas que nos aceitem do jeito que a gente é. Nós queremos encontrar nas pessoas que elas façam tudo certo, né? Demonstre carinho, demonstre amor. Mas, e ao mesmo tempo, a gente acha que ama alguém, né? Então, a gente, quando se declara que ama, na verdade, a gente talvez goste, né? Tem uma afeição, mas não é amor. Por quê? Porque a gente se decepciona com as pessoas, né? E aprofundando nisso, nós vamos lembrando aqui da atitude de amor, né? De um livro, um fascículo, né? Um pus, como queiram, que é a psicografia do Vanderlei de Oliveira, que foi um dos livros que iniciaram, né, o projeto Humanizar, que depois deu origem à Oficina de Sentimentos, né, e deu origem ao Falando Coração, né? Na verdade, tudo saiu de lá, do livro Atitude de Amor, baseado na fala, na palestra feita por Bezerra de Menezes, que nós temos um trecho aqui, Jorge. Eu vou ler só um pedacinho. Uhum. Né? atitude de amor. A melhor campanha para a instauração de um novo tempo na Seara, ou seja, na casa, nas casas religiosas, passa pela necessidade de melhoria das condições dessa casa, do Centro Espírita, que é a célula operadora do objetivo do Espiritismo, né, ou de qualquer religião. É ali dentro do templo, dentro da igreja, dentro do Centro Espírita, é que as coisas acontecem. Não é? E diz assim, ó, lá sim se concretizam não só conhecimento e o trabalho, mas a absorção das verdades do campo individual consentidas em colóquios íntimos e permanentes que reproduzem os momentos de Jesus com seu colégio apostólico. Então, para que a gente relembre como que Jesus atuava, né? Diferentes pessoas, diferentes opiniões, as pessoas eram diferentes, seus 12 discípulos. E ele conseguia liderá-los de uma forma amorosa, né? Baseado na compreensão, na aceitação. E diz assim, ó, é por isso que temos que promover as casas de orações de posto de socorro e alívio a núcleo de renovação social e humana, através do incentivo ao desenvolvimento de valores éticos e nobres capazes de gerar a transformação. Por isso, só há um caminho, a educação. Entendeu? Então, através de criarmos mecanismo que possa trazer nessa educação, da formação do novo ser, é o que nós aconselhamos de pronto, né, aos pais, tios e avós levarem seus filhos à educação moral cristã. Não importa a religião, importa que ela tenha uma base evangélica. Que é, né, o que no cristianismo primitivo se propôs na Casa do Caminho. Né? Primeiro eles começaram com o auxílio, né, ajudando o próximo com as principais necessidades, né, auxiliando ali. E depois implantou, Estevão foi lá e implantou o evangelho, implantou também o estudo também na Casa do Caminho, né? Então esse é os duas principais questões. Até que o Rafael Lavarini, quando esteve aqui, ele vai ser um dos palestrantes do evento do Encontro Nacional do Chico Xavier, que vai acontecer em agosto, né? Ele também comentou que a terceira aí é a oficina, que é a você fazer a pessoa, com aquilo que ela aprende, aplicar, né? Que é a proposta da Escola de Aprendiz também, quando chega na parte de servidores, né? E servir também, né? E o Jorge perguntou como é que nós chegamos, né, a idealizar esse projeto. Trabalhando na Casa Espírita, nós vamos percebendo que, embora os voluntários estejam trabalhando na mesma casa, nem sempre há uma sintonia, uma harmonia. Muitas vezes os trabalhadores do dia conhecem de vista os trabalhadores da noite, do outro dia, da semana, mas não se falam. Então, nós percebemos que, lendo até um dos livros, não sei se o Rodrigo pode me ajudar, tem uma tríade que o Divaldo escreveu, A Transição Planetária, e tem mais outros dois livros. E lendo um desses livros, estava falando como as forças inferiores agem dentro das casas espíritas, se utilizando dos voluntários que estão menos harmonizados, menos conectados, dificultando a ampliação do trabalho. Então, baseado nisso, nós percebemos que seria importante que nós começássemos a integrar mas os trabalhadores, embora haja uma certa resistência, porque, como nós percebemos, é difícil a pessoa querer se expor, é bastante trabalhoso, mas nós vamos com bastante cuidado, com bastante paciência, tentando trazê-los para poder perceber que o único caminho que nós temos dentro das casas espíritas é nos fortalecermos juntos. Nós temos aqui a Vilma Torres, viu, Jorge, que é nosso ouvinte assíduo, lá do satélite. Ela manda um abraço a todos e parabéns pelo programa. E está aqui concordando plenamente com a Dirce da Vila Industrial. Sentimentos estão em falta para alguns dirigentes espíritas. Olha, isso aqui é um recado para os nossos dirigentes, né? Precisam se preparar melhor para cuidar melhor das pessoas que vêm. O Ed Moreno também entrou aqui, está assistindo a gente, mandou um bom dia a todos, falou que está com saudades, Rui, Jorge, Rodrigo, vai matar agora também, mas pode vir quando quiser, né, o Ed Moreno, que vai tocar também, vai participar da parte artística do encontro do Chico Xavier, também lá em agosto, né? O quer falar alguma coisa, Jorge? É, eu concordo, sim, com a colocação. Foi a Dirce que fez a colocação? Que tá a Dirce, ela acho que me parece, ela é prima da Sônia, né? É. É, e ela o comentou da outra pessoa que está faltando sentimento para alguns dirigentes espíritas. Mas é onde a gente acha mais sentimento legal também, são com os dirigentes espíritas, sim, né? Então, a gente pode pegar as duas pontas aí, né? Você pode ter certeza, qualquer pessoa que procurar uma casa espírita, que você vai encontrar pessoas de sentimentos nobres para te atender, para te ajudar, para te orientar de alguma maneira. Qualquer lugar que a gente for, a gente vai encontrar gente que os sentimentos não são legal, que são pessoas que podem ser rude, pode ser mais grosseira, pode ser tudo isso. Então, nós vamos encontrar pessoas assim, mas eu tenho certeza que 90% são pessoas que têm sentimentos bons, E tão bem intencionadas para atender as pessoas. É que quando a gente fala assim, os dirigentes espíritas, a gente acaba generalizando e achar que tudo quanto é dirigente espírita não tem, está sem sentimento. Eu, né, amplio isso aí, Jorge. Eu acho que em termos de todas as religiões, né, as doutrinas, todos estão no aprendizado, né? Estão num processo evolutivo. Então estão vencendo suas barreiras próprias, suas barreiras íntimas, né? E para isso tem que ter um instrumento. Eu estava lembrando agora, até mostrei aqui para a Rose, que nós recentemente fizemos participamos de uma reciclagem e que nós usamos um mecanismo de as pessoas entrarem no salão e antes dela entrar elas foram vendadas, né? Seus olhos foram vendados, entrou num ambiente que tinha uma música, né, tocando, várias músicas, uma seguida da outra, e houve algumas falas, só que as pessoas estavam com os olhos vendados e elas não podiam entrar sozinhas, porque elas não sabiam onde sentar. E elas foram conduzidas pelas mãos de alguém, até se sentarem. Para que foi criado isso? Para que a pessoa perceba que nós precisamos uns dos outros, entendeu? Em qualquer situação que nós possamos nos encontrar, necessitamos de alguém. Alguém que está sempre nos auxiliando. E isso faz com que a gente se coloque numa situação e perceba que somos criaturas frágeis. Eu lembro direitinho agora do Carmelino Corrêa, um companheiro nosso que está por aí, né, no plano espiritual, talvez até esteja aqui junto com a gente, fazendo pensar nele. Que ele dizia assim, no final de uma preleção dele, ele falou uma vez para mim, eu estava lá ouvindo, ele falou assim, nós, né, queremos demonstrar que somos extremamente fortes, né, somos que nem uma rocha, mas na verdade, nós somos criaturas extremamente frágeis, como um simples botão de uma flor. E, na verdade é isso, nós somos criaturas frágeis, e partindo desse ponto, né, que somos criaturas frágeis, nós necessitamos do outro. E se necessitamos do outro, devemos ser receptivos ao semelhante. É muito interessante. Aí a gente fala também para os dirigentes espíritas experimentar abraçar as pessoas mais também. Dá um abraço nas pessoas quando encontra, quando chega na casa espírita, né? Também. Porque às vezes você quebra esse rigorosismo também. Você estava falando de acompanhar as pessoas. Eu lembrei aqui, Edson, do Recanto de Luz da Irmã Sheila, né? Ele atende lá hoje não, é sábado que vem, é dia de atendimento. Sábado que vem nós estaremos lá, se Deus quiser. Eu e Rodrigo, a Camila, né, vamos lá no Recanto de Luz da Irmã Sheila no próximo sábado. Então é uma média ali de 800 pessoas no dia que vão ser atendidas para cirurgia espiritual. Todas as pessoas ficam sentadinhas, mas quando levanta para ir para a sala de cirurgia, uma pessoa acompanha. E depois que traz, uma pessoa acompanha. Ela nunca está sozinha durante o tempo que ela fica lá. Aí você fala, não, mas é fácil, uma pessoa vai. Só que eles levam um 100 de uma vez só. Então tem que ter um 100 para acompanhar. Então está tudo certinho, todos os tarefeiros ali do lado. Levantou 10 tarefeiros vão aparecer para acompanhar. Levantou 50 tarefeiros vão aparecer para acompanhar. E 50 tarefeiros vão aparecer para trazer de volta também. Para colocar na cadeira de novo, para sentar. E tem gente que está ali tranquilo, não tem problema nenhum de nada. Só foi lá e fez uma cirurgia espiritual, que é espiritual. Então, esse aconchego, esse atendimento, faz com que as pessoas se sintam mais seguras. E dentro da casa espírita, nós também temos que fazer isso. Não precisa pegar na mão da pessoa para carregar ela para lá e para cá, que ela não está vendada, né? Mas, fala, olha, isso. Chega aqui, senta aqui, fica à vontade, está precisando de alguma coisa, quer conversar com alguém. Viu, Jorge? Eu estava lembrando aqui também. É o seguinte, às vezes, no sentido da gente... Qualquer casa de oração, né? No sentido da gente se sentir mais fortalecido, acaba se criando muitas regras, né? Muitas normas que dificultam, né? a espontaneidade. E o atendimento em qualquer casa de oração deve ser espontâneo, né? Uhum. Que a pessoa que chega ali pela primeira vez se sinta acolhida, se sinta bem recebida. Ainda do exemplo da reciclagem das máscaras, a Rose me fez lembrar. Tem uma pessoa ali que, como tocava música e a música mexia, era para mexer realmente com o sentimento de cada um, algumas pessoas começavam a chorar, né? Chorar muito. E eu lembro que a Rose correu lá e colocou na mão dela, quer dizer, ela estava com os olhos vendados, não sabia nem onde estava sentada no salão, e colocou o lenço na mão dela, para ela enxugar o choro. Aquele marcou a pessoa. Ela falou, nossa, alguém estava prestando atenção em mim. Alguém estava prestando atenção dando em mim. Atenção para mim. Você entendeu? É uma coisa que emociona, porque às vezes tem pessoas que chegam na casa de oração, não importa a religião, extremamente carentes, como se fosse a última porta que ela estivesse procurando. E quando chega ali, de repente, tem muitas normas, muitas regras, esquecendo que ali está uma outra alma humana na sua frente, que você deve recebê-la, sim, com um abraço, como você falou. Rose, quer completar, Rose? Eu queria já perguntar para a Rose, porque a Rose está aqui desde o começo e nós não falamos até agora. A Rose é quem é responsável aqui em São José dos Campos pela agenda espírita. Então, nós sempre estamos sendo bem informados sobre os eventos que estão acontecendo na região, com as informações que a Rose coloca lá. Né? Então tem um site que a Rose vai falar aqui pra gente, né, Rose? Como é que você teve essa ideia de você colocar os eventos pra gente? Como é que se deu isso? Um dia eu estava no evento do Haroldo Dutra Dias e no mesmo dia eu saí do evento e fui para casa. Mas eu fiquei sabendo por uma amiga que eu poderia ter saído de lá e ter ido pro Paulo de Tarso, porque teve uma pintura mediúnica lá. E eu não tinha conhecimento. Aí eu falei para a Tânia, vou criar uma página, um site, para poder estar passando as informações, para as pessoas poderem estar planejando o final de semana. Então eu vou de manhã numa casa, à tarde tem um almoço, à noite tem uma palestra, então fica mais fácil a gente que está na correria diária se programar dessa maneira. Então eu criei o www.agendaespiritasjc.com.br. E nessa página, então, tem todas as informações sobre os cursos. É um pouquinho mais delicada, porque nem sempre as casas conseguem passar, ou a gente tem que ficar caçando, na verdade, os cursos, os eventos. Mas eu deixo aqui aberto para que vocês visitem essa página, que possam escrever, de repente, se achar que tem que haver alguma melhoria, facilitar de alguma maneira a busca, tá? E espero que realmente possa ajudar bastante a vocês participarem de todos os eventos das Casas Espíritas. Já divulguei o link aqui também no WhatsApp, né? Agenda Espírita sjc.com.br e também no Facebook Live. Então, quem quiser, é só entrar no link. A gente fez uma parceria, né? Isso. Com o portal do Vivência Espírita e Agenda. E tudo que ela publica lá, a gente divulga também, até para gerar mais link, gerar mais acesso também na agenda. Então, porque a gente sentia muito falta disso no portal e a gente não tinha tempo para poder publicar os eventos. Então, você vê muito bem, boa hora, essa iniciativa de vocês. E depois começaram a perguntar, mas você vai cobrar? Por que que você está fazendo isso? Eu falei, se eu faço isso de coração. Porque uma vez que a gente está na doutrina e que, não estou falando que é fácil, que tenha tempo disponível para ficar o tempo inteiro ali caçando os eventos para poder publicar. Mas é algo tão prazeroso quando você vê as pessoas compartilhando, participando, comentando, que eu falo, espero nunca precisar cobrar para poder estar fazendo esse serviço, porque realmente é de coração. Sabe uma novidade que eu acho que você pode gostar? Uma coisa de internet, né? Que eles lançaram, que tem o domínio.com.br. Sim, tem, sim. Você vai lá no registro.br e contrata e compra esse domínio. Agora eles abriram, agora recentemente, foi essa semana, o domínio sjc.br. Eu vi ontem, Rodrigo. Então você pode criar domínios, por exemplo, agendaespirita.sjc.br. Ah, com certeza. Muito legal, vamos partir para esse lado também. É muito 10. Então fica aí a dica para quem é aqui da região de São José, e eles estão abrindo isso para várias cidades. Penas que não tem Jacareí, né, Jorge? Não, por enquanto é só São José. O Monte Oliva deve estar se mordendo lá. Ah, brincadeira. É Monte Oliva. Eu não daqui conheço pouco, ele daqui pessoalmente, daqui a pouco, mas a gente se fala muito pelo WhatsApp. Brincadeira. Né? A gente fala que é grande, ele fala que a grande São José dos Campos está... com o Jacareí. Deixa eu contar aqui, comentar que a Bia entrou aqui também, mandou um abraço. A Dolly Cassal mandou um bom dia, um abraço a todos. Não mandou abraço pra Dora, olha que legal. E a Dora tá assistindo a gente lá, só não ligou pra gente, tá esperando ela ligar aqui. E o Liralso, nosso irmão Liralso, ele mandou um bom dia, meninos. Eu não poderei estar no Recanto de Luiz Mancheira, pois estarei aí mesmo no Vale do Paraíba, participando do Encontro de Arte Espírita, acho que o 8º Encontro de Arte Espírita de Cachoeira Paulista, no Entrecap. O evento será transmitido pelo Canal do Bem. Olha lá, então é legal, que é só entrar aí no Canal do Bem, dita aí no Google, depois a gente passa o link aqui também. Se você quiser colocar o link aí, Liraus, também, pessoal, entrar e participar do Canal do Bem. Pessoal, temos que entregar o programa já, então não vai dar para ir para frente não, né? Hoje vai ter o São José vai jogar e nós vamos passar 10 minutos antes, então a gente já tem que começar a encerrar agora, né? E agora os nossos sorteados, os ganhadores dos livros, né? Alguém que participou aqui conosco hoje, e quem ganhou o livro, os ganhadores são o Sérgio, que participou aqui pelo WhatsApp, o Sérgio do Anjo Ismael, né? Grande abraço, Sérgio. Você ganhou o livro lá da livraria Casa do Caminho. E a Lília Nogueira do Jefa. A Lília Nogueira do Jefa, né? Participou também aqui e ganhou também mais um livro. Vocês podem comparecer a partir de amanhã lá na livraria Casa do Caminho e retirar os seus livros lá com o nosso irmão Mário Vinhas a partir das 13 horas, né? Rui, temos que terminar, né? Então eu só vou falar aqui que a próxima música que nós vamos colocar, vamos encerrar com a música aqui, Luz de Amor, do Grupo Castelã, em homenagem aos 15 anos de desencarne do nosso irmão Chico Xavier, que no dia 30 de junho ele partiu para a pátria espiritual, e o Luiz Carlos fez essa música justamente em homenagem ao Chico Xavier naquela época, para lembrar do nosso querido Chico, que dia 30 completou 15 anos da sua passagem para o plano espiritual. Nós vamos encerrar com ela depois. Um grande abraço a todos, um grande bom dia. Rodrigo. Agradecer a participação de todos vocês, nossos ouvintes. Vocês estão assistindo a gente aqui pelo Facebook Live, mas não só por aqui, tem muita gente que participou e eu não tive tempo de ler as mensagens, mas agradecer aqui a participação, principalmente da Patrícia Félix, que sempre está aqui com a gente, o Marcelo, a Rosilma, que também mandou mensagem, o Serginho também, o Wilson Giraldi junto com a Lígia, o José Magalhães, que está lá nos Estados Unidos, escutando a gente, que também ele trata o programa. Meu pai entrou aqui também, Domingos, Adriana Silva, Roseli, o Liralso já mandou um link para vocês, a Dirce Moura, também no Instagram, que a gente também publica no Instagram, e o pessoal participa, tanto que a Lilian, ela participou aqui no Instagram, respondeu pelo Instagram, mas tem a Ana, a Fausta Maia, a Silva Castro, a Jennifer Menezes, Natália, então tem muita gente que participou, e agradecer, pena que a gente não pôde comentar, mas vai estar gravado aqui, a gente coloca no site também, entre lá, vivenciaespirita.com.br, e até o próximo domingo às 8 horas. Nós agradecemos a Inácio pela técnica de som, agradecemos a Camila, a Graça e a Eridan, que estiveram aqui conosco, nos auxiliando na programação, nesse programa. Nós vamos, eu acho então, que eu esqueci de falar o aniversário da Valéria Damião. Que isso, foi dia, Valéria, dia 9. Né? Dia 9. Lá do Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. E nós vamos, então, pedindo para a Rose as suas considerações finais e se prepare para a próxima vinda aqui no nosso programa. Eu achei que fosse ser mais difícil, mas deu tudo certo. Quero deixar um abraço afetuoso a cada um de vocês, ouvintes. É muito bom poder estar dispondo de tempo e vontade para poder estar falando do amor, que é algo fundamental nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, um domingo, um ótimo domingo, e que Jesus se faça presente no coração de cada um de vocês o tempo todo. Edson, e nós gostaríamos que o Edson também fizesse suas considerações finais e fizesse também a nossa prece, uma breve prece de encerramento para o dia de hoje, que nós precisamos passar o programa para a equipe esportiva da Piratininga. Eu agradeço a participação hoje e quero transmitir algumas palavras aos amigos aqui presentes nesse instante, pois digo que a nota é 10, sim, cada um aqui tem a nota 10, e quero abraçá-los fraternalmente, enviando aos meus familiares, aos meus amigos, um carinho todo, que cada vez aumenta mais. Agradeço nesse instante a bondade de Deus, a bondade de Jesus, que me proporciona nesse instante estar aqui entre amigos e poder relatar a grandeza desse trabalho que vai se expandindo cada vez mais, vai dilatando horizontes, vai levando aos corações informações, conhecimento, mas acima de tudo vai editando a cada um uma nova regra para viver. Pois viver com amor é viver solidamente, é viver em Deus, é viver em Cristo, é viver semeando o bem, praticando a caridade, expandindo aos corações a alegria e felicidade de ser para crescer cada vez mais. E é nesses instantes que a bondade de Deus me coloca aqui, que eu quero dizer: Pai, abençoa os corações que nesse momento se encontram tristes, carentes, mas Tu sabes a hora certa de presenteá-los com Teu amor, com Teu acolhimento. Que Jesus abençoe nesse instante a todos, aos demais companheiros que aqui se encontram, amigos do lado de cá e aos que se encontram fisicamente. Que a paz esteja em corações de todos, que assim seja, graças a Deus.